estamos avaliando a Babilônia, a cidade do homem, a cidade da rebelião contra Deus. Seu fundador é Nimrod. Ele desejava levantar um reino que pudesse tocar os céus e ser soberano contra Deus. Conhecemos a história da Torre de Babel. É o mesmo princípio de Lúcifer no céu. Vimos também que Deus tem um povo escolhido, chamado e abençoado a partir de Abraão. Um povo saindo de uma terra de idolatria e cultura rebelde para um lugar de culto ao Senhor Deus, único e poderoso. Vimos a aplicação disso na nossa vida pessoal, mas nos voltamos agora para o contexto da guerra dos nossos dias. O cenário, o pano de fundo de todos os acontecimentos continua o mesmo, irmão. Um império rebelde contra Deus, querendo destruir, querendo dominar e destruir Israel. Saddam Hussein já poderia estar morto. Porém, o Senhor Deus o manteve vivo esses anos todos, porque ele faz parte do cumprimento das profecias. É este homem que Deus estava deixando agir naquele território para que todas as coisas das profecias que envolvem a Babilônia, envolvem o rio Eufrates, como vemos lá na primeira ministração, és bem-vindo, Cordeiro, e todo o povo árabe, para que todos e tudo aquilo pudesse acontecer. Deus é soberano. Ele usa até Satanás. Ninguém, absolutamente ninguém, pode agir fora da vontade do Senhor. Ouça o CD de mensagem, és bem-vindo, Cordeiro. E você vai compreender as profecias da sexta trombeta, que envolvem o Iraque, que envolvem o rio Eufrates. Aí você vai ver por que Deus mantém ou manteve Saddam Hussein no poder por tanto tempo. Você vai entender todos os feitos de Saddam Hussein naquela terra e que são absolutamente cumprimento das profecias do Senhor em sua palavra. Você tem à disposição esse CD, também como CD de louvores. Tem esse CD, És Bem-vindo, Cordeiro, que só tem louvores. Esse CD de louvores são músicas proféticas sobre as revelações do Apocalipse. E você pode até solicitar no site que está anunciado na capa desse CD que você está ouvindo. Pelo mesmo motivo profético, Deus também está levantando os Estados Unidos para guerrear contra o Iraque, ou levantou, como tem levantado os Estados Unidos para proteger Israel. Por mais que pareça que Israel estava às margens desse conflito, na verdade a terra e o povo escolhido de Deus era o centro e é o centro de todo o conflito no Oriente Médio. Muita coisa ainda está por vir. Mesmo que Saddam Hussein nunca mais tome o poder, o seu partido, Ba'ath, é muito forte e poderá colocar outros líderes para continuar o projeto original de tomada de todo o mundo. Ainda não é o fim. O Senhor permitirá muita guerra ainda naquela região até a chegada do que o Senhor chama de Armagedom. Vamos ver um pouco sobre a mente do mundo árabe, como já falamos anteriormente. As revelações do Senhor não chegam a nós, irmão, apenas para capacitação intelectual ou para doutrinamento eclesiástico, denominacional. Elas chegam a nós para o aumento da sede da sua presença. Deus se revela a nós e revela seus mistérios, seus segredos, para que tenhamos mais experiências com o Poderoso e níveis cada dia mais altos de autoridade como igreja, como corpo de Cristo na Terra. O objetivo de Deus, ao se revelar a nós, é o nosso aperfeiçoamento em santidade, a fim de termos maior intimidade, intimidade que traz mais autoridade espiritual. Deus não quer a mim e a você apenas entendendo intelectualmente de um monte de coisas e cuidando das coisas dessa terra. Deus nos quer entendendo cada dia mais das coisas espirituais. E o objetivo da autoridade espiritual do Senhor sobre a sua igreja é único, o resgate de vidas. O meu propósito na ministração desses estudos, destas revelações do Senhor, é compartilhar a palavra com a igreja, tendo como alvo o nosso aperfeiçoamento espiritual para um trabalho mais eficaz e veloz no resgate das vidas, vidas que ainda estão debaixo das garras de Satanás, mas que foram compradas pelo sangue do Cordeiro. É claro, meu irmão, preste atenção, para o incrédulo, toda revelação divina parece heresia. Eu quero repetir, para os incrédulos, toda revelação parece heresia. Sempre vai ter alguém e vem e vão definindo, né? Sempre vai ter um incrédulo, sempre vai ter um cético, sempre vai ter um resistente e sempre vai ter o anunciador da incredulidade, um emissário de Satanás. Sempre haverá resistências por parte daqueles que têm uma visão limitadíssima e por parte daqueles que são realmente emissários do inferno. Quando nós colocamos os nossos raciocínios, as nossas ideias pessoais acima da busca em oração, nós caminhamos como cegos. Antes de resistirmos, de discordarmos e até mesmo de concordarmos, nós temos que ir para a presença do Pai. Pai, eu estou aqui porque eu quero receber espírito de sabedoria e de revelação, como está escrito em Efésios 3. Precisamos ir para diante do Senhor. E o desafio, a mim e a você, é gastar um tempo diante do Pai para que Ele mesmo lhe mostre os segredos do mundo espiritual que envolve todas estas coisas.